1-1935. Obrigado, boa Páscoa no 074. Obrigada, pro senhor também. 074 da Gol, boa noite. Bom, 074, esse é o controle, meu cordial, contato ao radar. 74. 571, nome autorizado, pouso, pistão 10, vento 130 graus, 079. Ele pouso copiado. Autoriza o 074 voar direto ao Abdub? Ou voa Elefa 1074. Elefa. Salvador, boa noite, o total 9908. É o seguinte, da formação Bravo 320 Guarulhos para o Brasil. Total 9908, ciente, aguarde copy em mais alguns instantes. 320 para Guarulhos. Guardando copy. Torre Web 57 no meio, vou fazer um 360 pela esquerda para diminuir a velocidade. Entendo que está cancelando então o plano instrumentos ou está mantendo IFR? Não, pode cancelar o plano instrumentos, é que eu cheguei um pouco veloz, não vai dar, vou fazer um 360 pela esquerda. Momento para interceptar a final, vou coordenar com o controle de Salvador. 360 em condições visuais, aguarde para a final. Positivo. Ganhar e manter, então 3305. O Rio 5972 está pronto para o pushback acionar, senhor. Salvador, Rio 5972 está pronto para o pushback acionar. Rio 5972, aguarde. Aguardamos. Tan 3305, autorizado a decolar, 130 graus, 069. Webjet 5796, autorizado perna base, aguarde autorização de pouso. Boeing 7, Airbus 320 da TAM, por decolar. Afirmativo. Rio 5972, livre para o Tibete, são pronto para táxi. 5972-7, o Rio chamará para o táxi. Autorizado o retorno para a pista no zero? Subjet 57, eu nomeio autorizado o retorno. Obrigado. 3305, decolou 46, semicontrole 119, decimal 35. 1935, 3305, graças. Controle Salvador, muito boa noite, 3305, saída PUCA. 3305, está em contato, radar. TAM 3305 é o controle, Salvador. Você está no horário? Pouco atrasado, 20 minutos, TAM 3305. Vou partir para o Robert Fox 018. Opa, muito obrigado, TAM 3305. Total 9908, falando para Copia. Prossiga. Total 9908, autorizado Guarulhos, nível de voo 320. Pista 10, curva à direita, saída Abó, Elefa. Controle 119, decimal 35, transponda 5150. Abraço, aguardar. Curva direita na saída Arbor Enefa. 1-9-3-5 é o controle 5150 é o transponde. Total 9908, estamos prontos para o posicionamento. Total 9908, fã, posição, por favor. Está no pátio 3, box 612. Bilhete 571, nome autorizado por do pistão no 0, vento 130 graus, 069. Obrigado, 16. Bilhete 571, nome, segue trem de pouso. Embaixo travado, curva final, tá? Ciente, autorizado pouso. 16. Oceané 6224, aguarde o pushback. 6224, aguarde o pushback. 9908, livre pushback, chama o ponto para táxi. Faremos para o táxi. 9908. E o 5972, pronto para o táxi. 4 a bordo com 3 e 13 de autonomia, alterna Guarulhos. 5972, autorizado táxi, via Índia, chame no ponto de espera da pista 10. Índia no ponto de espera da 10, Rio 5972. Luna 074, está passando no nível 200, a aeronave da Webjet está à sua direita, está bem afastada, não nos chamou ainda. A próxima posição a ser voada, ou seja, a partir de agora você vai voar para CBD, Sierra Eco Bravo Delta Índia, segundo Recife. E chame agora a frequência 1-3325, 125 ONU, o Gol 1074. Você não é 6224? 5 minutos, você não é 6224. A BGED 571 no meio no solo 52, autorizado ingressar na Alfa, reporte antes daquilo. Alfa, antes daquilo, vai reportar o ABGED 571 no meio. 125-10, voo 1074. Positivo, boa viagem. Do lado Salvador, pela ajuda e uma boa parte para a próxima. Ah, ok, muito grato. Controle F5809 transfere, destino 50. O F5809 aciona a identificação e vamos descer para 2000 direto Duna para o ILS. 2000 Duna para o ILS, 5809. Rio 5972 autorizado, alinhar e manter cabeceira 10, reporte pronto. Livre posição, vou manter, chamará pronto Rio 5972. TAM 3305, chame Recife, 12545. Agora com Recife 2545, 3305, muito obrigado, meus parabéns pelo excelente trabalho, até uma próxima. Muito grato, até a próxima. 72 autorizado, decolagem pista 10, vento 130 graus, 069. Duas decolagem pista 10, 5972. Cláudio? Oi? Luciano, abraço, tô aqui no L. Outro. aproximando o TAC com 3 a bordo, 4 horas de autonomia, alternamos galeão, total 9908. Total 9908, autorizado táxi via Índia, chame no ponto de espera da pista 10. Via Índia, ponto de espera 10, total 9908. Rio 5972 decolou, 55, chame controle 119.35. Controle 119.35, grato, uma boa noite, Rio 5972. Oceania 6224, após a passagem do Boeing 722 da Total, autorizado inicial pushback, chame ponto para táxi. Após a passagem do Boeing da Total, autorizado pushback, chamada para o táxi 6224. Objeto 5716, autorizado a ingressar na Kilo, pátio 3, posição 06. Kilo, pátio 3, posição 06, objeto 5716. Positivo, capitão. Total 9908, autorizado ali aí, manter cabeceira 10. Agora em manter. Portugal 020, cleared. Start up, report ready for the taxi. Web 809, livre LS. Autorizado, 809. Total 9908, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 130 graus, 07 nós. Nove 908 decolou 00, chame controle 119.35. 119.35, total 908, boa noite. 226224, 98 a bordo, 1 hora e 40, alterna Salvador pelo táxi. Você na 6224, confirme pessoas a bordo, por favor. 98. Ciência autorizada a ingressar na Índia. Reporte na alinhada em pronto, cabeceira 10. Pela Índia, é que você reportar a alinhada em pronto na cabeceira 10, 6224. Controle, está em contato o radar, câmbio. Tio, total 9908. Sané 6224 autorizado, decolagem, pistão 10, vento 130, grau 089. 809 em aproximação, redução, cheque preposo, torre 1186. 1186, 809. Boa noite, é 509, estabilizado, passando duna, baixar, travar. Estabilidade 5809, continua em aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 5809. Rio 5972, chama Recife. A frequência é 13325 e a secundária 251, Rio 5972. Boa, muito grato. Salvador Grau 020, Eric Ataque. Salvador Grau 020, informe pessoas on board. We have 256 on board, Grau 020. 020, clear the taxi via India, report on 100.110. Elefa, livre. Obrigado. É 5809, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 07 nós. Pouso no 0, é 5809. Posicionei 6224, decolou 04, chame controle 119.35. 119.35, tenha uma boa noite, uma boa paz. Igualmente. Salvador, Posicionei 6224. Oceano 224, este é o controle, Salvador. Está em contato o radar. 6224, quando possível, vou na Fronteira Caju. 6224. Paciente, anotei a solicitação. Obrigado. Oceano 224, autorizado. Doutor Aracaju, grazie. Webjet 5809 no solo 05, autorizado ingressar na Alfa Kilo Pátio 3. Sente Alfa Kilo Pátio 3, 5809. Salvador, boa noite, está 3600, informação contrária. 3600, este é o controle, meu cordial, ajuste agora 1013, voo em Duna, direto 4000 para o ILS. 4000, Duna, 1013, 3600. Legal, 0 to 0, please line up and take off. Total 9908, chame Recife, a frequência 1260. É, total 9908, 1260, boa noite. Boa. Oceano 224, chame Recife. Frequência 12545. Recife 1245, boa noite. Boa. Salvador, boa noite. 805, boa noite. Via chegada Mare, desça para 2000 com 1013. Via chegada Mare, desça para 2000. Alguma observação de velocidade? Eu estou com um TAN à sua frente que não me chamou ainda, ele está com a velocidade inferior à sua. Ok, mantendo 150 mais, então, bom, 8. Positivo. 3600. 3600, prossiga. Ok, 4000, Duna autorizada anteriormente, agora o senhor está cruzando a linha do litoral, vamos prosseguir para 2000 pés. Qual a velocidade? Estrada 260. Ah, 2607. O Gol 805, reitero, via chegada à Mare 2000, 2509 na velocidade. 2509, via chegada à Mare, Gol 805. Salvador, boa noite, é Portugal. 020, crossing 2000 feet on Fucasi bar transition. Portugal, 020, control, radar Kentuck, proceed as clear. As clear, Portugal, 020.